Regional 2 solicita proa de Aracaju. Controle Salvador, Oxana 6302, solicita a proa de Aracaju. Aguarde, mantenha a saída. Solo está atravessando 63, para o táxi POB 112, alterna Campinas, 4 horas e 30, está autonomia. São 31633, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118, decimal 62, ajuste 10119. Então ajuste 10119, Juliette Alfa, ponto de espera 10, torre 38632, 31163. Alfa Tango Tango, ventos e 180 graus, 15 nós, livre decolagem da 10. Salvador, bom dia, tá 3304, ponto espera da 10, pronto. Bom dia, são 3304, autorizado, alinhar e manter na 10. Em virtude da aeronave que acaba de decolar de baixa performance na sua frente, o senhor irá aguardar até a liberação do controle, ok? Afirmativo, vai alinhar e manter na 10, tá 3304. Azul 4299, chama o centro Recife na frequência 1288, alterna 260. 288, 260, alterna 4299, obrigado. 0 Tango Zulu, foi Coral. Coral, Tango Zulu. 1888, redução para 220 nós. 220, 1888. Bom dia, Webjet 58 no 1 no Guarulhos 340, informação a papá, copia? Autorizado Guarulhos, nível 340 pela Upper Whisky 50, decola da 10 com curva direita no perfil da saída da EL, transição Leda, após voa direto, posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper Whisky 50. Controle 119.35, aciona 5070. Quatro zero, cotejamento correto, chama pronto para acionamento, puxa o Webjet 5811. Uno 888, controle. 1888. Tráfego, posição de 11 horas e 5 milhas, rumo nordeste, mantendo 050. Vitor Radar para sequenciamento, curva esquerda, proa 010, limita o curso localizador. 010, limitado pelo curso, 1888. Tan 3602, descend to 2000 feet, at Ministério 1019, report reception localized course. 1019, out of 5 for 2000. Oxené 6312, chame o Centro Recife na frequência 12685 ao término 2545. Confirmando 12025-2545? 12685, primária. 12085, obrigado, aliás. Alfa Tango Tango, controle. Alfa Tango Tango. Subrestrito nível 040, médico. 040, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, 1982, Fundação Papá, um bom dia. 1982, aciona edificação, chegada a Mari, desse mantém o 060, ajuste 10119. 060-19-982. Fala, Salvador, tá na escuta do Drift 5321? Nativo, prossiga. Eu sei que incômodo, mas poderia passar o teto de Vitória da Conquista, as condições possíveis de Vitória da Conquista para nós? Guarde, Drift 5221. Obrigado. Down 3602. 3602, we have traffic 2 o'clock, 10 miles west bound, passing 3000 feet, climbing to 4000 feet on Charlie 402. 3602. Alpha Tango Tango, controle. Alpha Tango Tango. Temos tráfego na posição de 11 horas, 14 milhas, rumo nordeste, passando 40 e descida 2 no pé, um Airbus 320. Paciente, Alfa Tango Tango. Uno 888 para interceptar o localizador, curva direita, proa 070 e forma estabilizada. Direita 070, gol 1888, forma estabilizada. 3304, vento 180 graus, 15 nós, livre decolagem, da 10. 3304, decolou aos 28, com controle em 11935. 1935, bom dia, obrigado. Bom dia. Estamos no 09, guardando no centro, 1882. Down 3602, 3 miles to outer marker, complete the proceeding, contact now tower, 118.6. Ok, 18.6, understand, clear for the X-ray approach, down 3602. Controle Salvador, muito bom. Lima. Triplo Papá Romeu Lima. Prossiga. E estado forte para Costa Azul, acionado 2.510, entrando na CPR, Universidade de Guarajuba, com 4 a bordo. 7, Papá Romeu Lima, mantém 500 pés de condições usuais, ajustando 019, corredor forte, 500 pés. Aciona o transponder 0242, por gentileza, informe ingressando o corredor Interlagos. Acionado 0242, vai informar em selado do Papá Romeu Lima. Controle, bom dia, OTAN 3304. 223, remota 14, autorizado, chame para o táxi. Chama. 380, Golio Fiat. Trinastra, land runway 10, OTAN 3603. Correct. O senhor apresentou o plano de voo junto à sala S? Acima aqui, o senhor, para as 11h30. Ok, e qual confirma o tipo da aeronave? Um Romeo 44, senhor. Romeo 44, grato. Senhor, qual a pista em uso? É 10 ou 28? A 10. Ok, entendido. Romeo Lima. Solo, Salvador, bom dia. O Xané 63, o nono, formação Papá. Xané 63, 1-1, Guarulhos 360, informação Papá, confere, copia? Copia, 1-1. Autorizado Guarulhos, nível 360, pela Upper Whisky 50, decola da 1-0 com curva direita no perfil da saída da El, transição Leda, após voa, posição Bidev, Bravo, Índia, Delta, Eco, Vitor, quando intercepta Upper Whisky 50, controle 199.35, aciona 5073. 188, duas filhas para passar a zona. 1888, bom dia, número 2. Continua para aproximação, reposta externo. Reposta externo, boa noite, 88. Fui com o transponder 5073, o Chanel 63 ou 9. Protejamento correto, chame pronto para acionamento push. Remota posição 62, Chanel 63 ou 1. Para pronto, 63 ou 9. Fala, 3521. Eu estou em contato com o pessoal da meteorologia. Assim que eu tiver uma posição, eu informo para o senhor, ok? Trip 5221. Ok. Estou 3163. É do 5. Na escuta? Na escuta, prossiga. Metade das 11 horas do Lu, o vento 1-20 graus, 1-1 nós, visibilidade grupo de 9 e o teto overcast 700 pés. Temperatura 1-62 graus e o ajuste no 024. Confirmando o teto 007. Afirmativo, 007. Galera, pushback e acionamento no 09, o 5811. Falei, 1-8-8. 3163, vento, 1-8-0 graus, 1-5-9. Livre decolagem da 1-0. Livre decolagem 1-0-7-3, 1-3. Gente, aguardando, 5-8-9. Solo, passaria 2223 para o táxi 48. 3 horas e 20, alterna Salvador. Passaredo 2223, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pistão no 0, no ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia, ajuste no 019. Trip de táxi, chama 186 no ponto de espera, passaredo 2223, obrigado. Trip 5221, copiou as informações? Copiou, muito obrigado. Hello, ground, good morning, 3602. Esse mantém ao nível 050, ajuste de altímetro no 019. Positivo, para o 050, deve ter o Damar, ciente da Papá, informa que perdeu contato com o Recife na descida. O 5811 pode coordenar após a passagem de passaria de inicial pushback, afirmativo, após a passagem do passaria da retaguarda, autorizado o acionamento, puxando para o táxi. coordenar aqui, vai iniciar a chamada táxi, 89. 3163, obrigado. Mateus 085, condição em visagem, quando possível, informe estimado de pouso. 1205, Alfa Tango Tango. ATG 050-1982. 1982, autorizado 2000 pés, ajuste de altímetro 0019, informe final LS X-Ray. 2019. 21, ciente número 2 no setor, aguarde, eu tenho um Boeing da Webjet já autorizado o acionamento puxo no portão 09. É, está na circuita para autorização. Solo, confirme o passageiro 223, pelo pátio. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera torre 118 decimal meia dúzia. Ajuste 10019. Passaria 2223. Sente Juliette, passaria 223. Tá, 3-3-3, Juliette. Por gentileza, confirma o estimado de pouso? 1205, Alfa Tango. 1205, graças. Controle Salvador, é o triplo Papá Romeu Lima. Existe a possibilidade de cruzar o aeródromo pelo litoral ou o senhor prefere pelo Interlagos? Ok, chame a Torre Salvador na frequência 118.62 e solicite o cruzamento. Vai chamar a Torre Salvador do 118.62, graças, senhor Papá Romeu Lima. Então 3304, chame o Centro Recife na frequência 1288, alterno 260. 1288-260, 3304. Gol 1888, táxi Alfa, reportando seu táxi de Juliette. Alfa, táxi Juliette, vamos 1888. Saíra visual no setor, aguardando para prosseguir, confirmando, 500 pés. Mantendo 500 pés, a espera pode ser em buraquinho, senhora? Que ele é para Interlagos. Ok, espera em buraquinho então, o triplo Papá Romeu Lima. Tá ciente, vai manter espera em buraquinho, Romeu Lima. Passaredo 2223, o vento de 180 graus, 17 nós, livre decolagem da 10. Passaredo copiou a torre. Negativo, pode confirmar. Confirmo, o vento de 180 graus, 13 nós, tem livre decolagem da 10. E para informação, após a decolagem, irá observar a sua esquerda, o helicóptero a 500 pés, e espera visual do litoral, não irá interferir no seu procedimento de decolagem. Sente livre decolagem, passarei 2-2-3, obrigado, senhor. Nosso alternado é confirme. Confirme apenas o POB, 581. 1-0-2. Gente, 1-0-2 copiado, autorizado táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 1-0. Ponto de espera torre 1-1-8, decimal meia dúzia, ajuste 1-0-1-9, Webjet 5-8-1-1. Ok, Juliette Alfa vai chamar 1-1-8, decimal meia, 29, obrigado. Autorizado 982, capa B. 1-982, completo final e chame torre, 1-1-8, decimal meia dúzia. 18-6-12, obrigado. Gente, após a passagem do Boeing da Webjet, a sua retaguarda está autorizado acionamento puxando para o táxi remoto no 3-3-5-2-2-1. Juliette, 1-8-8-8. 1-8-8-8, ingresso via Índia para o portão 03. Pronto, baixado, checado. 982, o vento de 150 graus, 17 nós. Livre pouso na 10. E pouso na 0, 92. Pedro 2223, decolou aos 39 com controle. 1-1-9-3-5. 1935, muito obrigado, bom dia. Bom dia. Controle, Salvador, passarela 2223, no Gol Leval, na tua escuta. Passarela 2223, contato radar, sua para nível 260. Saída Gol. 260, passarela 2223. Langosca Victor Uniforme, de separador no pé de ajuste no 019, informe final Electric Freight. Positivo, para 2000 com 1019, reportará no localizador, acho que é Victor Uniforme. Que meu vento pro 92? Confirmo agora de 160 graus, 14 nós, Gol no 982. Obrigado. O triplo Papa Romeu Lima, já em buraquinho, confirme. Tá agora na vertical de busca-vida, senhora. Ok, gente. Ainda em esfera em buraquinho, ok? Temos aproximação para 10 e assim que observarmos o pouso da aeronave, iremos autorizar o seu cruzamento no final do 28. Paciente, o Papa Romeu Lima mantendo espera em buraquinho, senhora. Autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera, pistão no 0. Ponto de espera, torre 1-1-8, decimal 6-12, ajuste no 0-1-9. Juliette Alfa até o ponto de espera da pistão no 0, na torre 118-6, 1-0-1-9, ó, gente. Sub mantém 080, Juliette Tango Zulu. Triplo Papa Romeu Lima, autorizado. Autorizado da presente cruzamento da final da 28, reporte para o cruzamento da final da 35. Autorizado, final 28, vai reportar para 35, Papa Romeu Lima. Gol no 982, solo 42, irá livrar à direita e ao livrar somará o solo em 1219. E por gentileza, nos informe se recebeu turbulência no final da 10. Positivo, turbulência moderada, 982. Graças pela informação, livrando 219. 219, obrigado. 51, pode esperar da 10. A gente vai pisar de 58 no Uno, autorizado a alinhar e manter na 10. Ali mantém, 58 no Uno. Para a porta antes do ataque 6 Juliette. Alfa, porta antes da Juliette, gol 982. Tango Zulu. Chame o controle Leos na frequência 120 decimal 1, o serviço radar terminado. A 6, meia dúzia de milhas para a posição coral. Leos 01, grato Zulu. Só 3163, controle. 3163, é isso. Chame o centro Recife, por gentileza, na frequência 1288 ao termo 260. 288-260-3063, bom dia. K, Victor Uniforme, confirma a altitude que mantém. 2000, ajustado no 019. Só para informação, o radar recebo do aeronave modo Charlie, 1800 pés, informação. 1700? 1800, está ajustado 1099? Positivo, senhor. 1099, os dois aqui, confere 2000, cravadinho. Vou reportar a manutenção. Gente. Alfa Tango Tango, controle. Alfa Tango Tango. Mantenha 085? Sim, Matilo, 085. Gente. 35221, mantendo o ponto de espera. Copiado o trip, mantenha um ponto de espera. 1-5. E tá passando 11.200, confere? Isso, agora cravou no 11.500. Sente. Webjet 5811, vento no 80 graus, 14 nós, livre decolagem, da 10. Iniciando, pista 10, 5811. Completo final, chame Torre Salvador na frequência 118, decimal meia dúzia, Oscar Victor Info. 18,6, obrigado, bom dia. Disparo 04, Gol 982. Tony Salvador, bom dia, o Papa Romeu Índia Delta Bravo. Papa Romeu Índia Delta Bravo, contato radar. Desse mantém a 4 mil pés de ajuste, 10019, chegada bom, Fiat. A gente tá chegada bom, qual a informação, Papa? Cena 4 mil pés. Para 4 mil, Índia Delta Bravo. Prefere então a 107, autorizaria tráfego pela direita. Ok, gente, vai modificar da presente ou próximo ao externo? Tá presente já. Modificou aos 45, Oscar Vitor Uniforme. Autorizado o circuito de tráfego pela direita. Reporte quando pronto para girar a base pela final. 7, tá presente, prosseguindo o circuito de tráfego pela direita da 107. Reportará da base para a final, Oscar Vitor Uniforme. Salvador, Papai Romeu Lima na vertical do farol de Itapuã. Copiado, triplo, Papai Romeu Lima com controle 935. 935, até já o Romeu Lima. Web 5811, decolou os 46, controle 935. 935, obrigado. Trip 5221 na linha e mantém o no zero. Lima mantém no zero, 5221. Nacional para pouso, Lima. Salvador, bom dia, Objeto 5811, passa 2000 no perfil da Dael. Objeto 5811, contato radar, sube e mantenha 340, saída da Dael. Perfil da Dael, sobe pro 340, Objeto 5811. Alfa Tango Tango, chame Centro Recife na frequência, 1288, alterna, 1260. 1288, 1260, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, bom dia, trip 5414, passando através de Coral, mantendo 130, senta informação, papá. Trip 5414, acione identificação, chegada a Mari, desce, mantenha o 050, chega, ajuste 10019. Acionou identificação, chegada a Mari, autorizado 050, com 10019, trip. Sim. Da base para a final da 107, o trem baixado e travado, Oscar Vitor Uniforme. Copiado, avistado, Oscar Vitor Uniforme, atento a um bando de urubus próximos à da cabeceira. O vento é de 1,70 graus agora com 1,7 nós. Oscar Vitor Uniforme. Uniforme, livre o pouso na 1,7. Informa que após o pouso, prossegue para o hangar da EBTM. Confirmando? Após o pouso, o táxi é para EBTA. Ok, copiado. Trip 5221, vento de 180 graus, 15 nós, livre decolagem da 10. Livre decolagem 5221. Salvador, Papai Romeu Lima já visual com o pouso. Em frequência livre, Papai Romeu Lima. Livre, só por informação, vai decolar na sequência, retornando para o Porto. Ciente. Quatro horas e 3 minutos, alterna Galeão. 3-1-1, táxi autorizado via Juliette Alfa até o ponto de espera pista 10. Ponto de espera Torre, 118 decimal meia dúzia, ajuste 10019. Ativo autorizado Juliette Alfa para o ponto de espera da 10, lá, chama 286, um bom dia, um bom final de semana.